Iniciamos agora a nossa Rádio Web 2 do curso de Marketing e Vendas. E nessa Rádio Web, continuaremos abordando várias informações relacionadas a técnicas de marketing e vendas. Iniciando então, na página 3, nós iremos fazer uma abordagem agora, um pouco mais sobre alguns conceitos, tipos de produtos, análise de consumidor, segmentações de mercado, entre outras informações que é imprescindível você ser um profissional de marketing e vendas, saber e entender esses conceitos. Então, primeiramente, algo que nós já destacamos várias vezes aqui, você pode acompanhar no primeiro parágrafo que diz o seguinte: durante muito tempo, a abordagem das empresas era direcionada apenas para as vendas. Como no mercado, na época não era tão competitivo, esses métodos se estendeu por muito tempo. Ou seja, o consumidor comprava o que lhe era oferecido por não ter muitas opções de compra. Mas com o passar dos anos, a concorrência só aumentou. A gente sabe o nível de concorrência em todos os setores. Vem em ritmo muito crescente e conta com uma de menor concorrência justamente em relação a isso. Com isso, as empresas tiveram que apelar para as estratégias de marketing. Para os princípios de marketing, injeções mercadológicas, estratégias e técnicas para se sobressair sobre os seus concorrentes, para ampliar o valor aos seus produtos, para demonstrar mais valor aos seus produtos. Então, o papel imposto pelo marketing, como você pode ver em sua apostila, se baseia em planejamento de bens e serviços e avaliação da concorrência. E a avaliação do consumidor, do atendimento ao público e de estratégias de venda. Então, as ações de marketing se baseiam justamente nisso, o policiamento de bens e serviços. E vou planejar nos bens e serviços de acordo com as necessidades do consumidor. Avaliação da concorrência. Necessário sim a gente observar a concorrência, observar até mesmo as estratégias utilizadas pela concorrência. Ver o que é falho e o que foi assertivo para ele, para a gente também se basear a nossa estratégia de mercado. Avaliar o consumidor. Obviamente, avaliar nosso atendimento que estamos prestando aos consumidores. E, por fim, elaborar as estratégias de venda. Mas antes disso, é importante nós sabermos e conhecer os tipos de produtos. Existem produtos tangíveis e produtos intangíveis. São produtos tangíveis, são bens de consumo. Aquilo que pode ser tocado, uma geladeira, uma TV, mercadorias de alimentação, tudo que é palpável. E produtos intangíveis são serviços. É aquela consulta que você vai ao médico, o serviço de segurança que uma empresa presta em sua residência, o serviço de reforma, serviço de construção de uma residência, enfim, tudo que envolve o serviço que não pode ser palpável, envolve um bem intangível. Na página 4, a gente vai verificar os principais componentes que formam um bem de consumo, iniciando primeiramente o design. É algo imprescindível para qualquer tipo de produto e é um grande motivador de compra. Muitas vezes, aquele que é induzido à compra daquele produto pelo design, pelo aquilo que apresenta aos seus olhos e aquilo se torna chamativa ou não. Nós vamos verificar tudo o que compõe o design. Pode ser a embalagem ou rótulo, tudo que foi estudado de forma criativa. Se for pesquisar mais a fundo isso, é um conjunto de cores, ideias de acordo com o tipo de produto para chamar aquela atenção, para chamar o respectivo desejo que você quer impor no cliente. Então, são várias as ferramentas ligadas ao designer de um produto tangível. Seguindo então, nós temos algumas importâncias que acertamos então. O design do produto é importante para fixar o produto para o consumidor. Ou seja, muitas empresas adotam aquele mesmo designer por anos e anos, porque ele é conhecido do consumidor. No supermercado, é possível você localizar aquele produto facilmente. Um exemplo é o Bombril ou a esponja de aço. Ela é facilmente localizada. O supermercado, pela sua forma, pelo seu design, é aquele pacotinho amarelinho. E você mesmo, na outra porta do supermercado, você consegue verificar. Então, importância também do designer é fixar o produto para o consumidor, concorrer os produtos similares. E a gente já tem outro exemplo. Você pode ver que aquele é um concorrente direto do Bombril e as embalagens é semelhante. Então, ele tem justamente esta questão também. Muitas vezes é adotado aquela embalagem para se assimilar com outro produto concorrente. Reduzir custo, produção, Obviamente, o que leva a Bombril a utilizar, por exemplo, as embalagens, a utilizar aquela embalagem plástica, ao invés de uma caixa de papelão, obviamente o seu custo é o custo de produção. Então, esse é um fator que deve ser levado em conta também. Acompanhar o desenvolvimento do mercado também é muito importante em relação ao designer, que a gente agora vai verificar os itens que compõem um produto. Então, uma embalagem ativa pode despertar o interesse do consumidor e levá-lo a comprar tal produto. No entanto, a embalagem não serve apenas para fixar o produto para que você consiga localizar o supermercado, mas ela tem a finalidade de armazenar o produto, de proteger o produto. Então, o conceito básico de uma embalagem, ela deve, é aquele do quadro, lá na página 5. De boa aparência, moderna, ter um texto legível e de fácil compreensão, ser prática e funcional. Não adianta você comprar a embalagem e perder um grande tempo tentando abrir ela. Posteriormente, para utilizar aquele produto já no momento, já vai causar certo desconforto. E nós deparamos muitas vezes com essa situação. Aquela embalagem inovadora, mas você tenta imaginar como é que abre aquele produto e como você faz para utilizar aquele produto. E muitas vezes não conseguem compreender onde abre o mesmo. Devemos considerar a questão de transportes de exposição nas prateleiras, entre outros fatores. O produto menor talvez fique mais fácil ele ser acomodado em uma prateleira. É importante relacionarmos ainda, referindo à embalagem, os níveis, embalagem primária, secundária e desembarque. Então, vamos ali, onde cita a relação de um creme. A embalagem primária é aquela bisnaga que acondiciona dentro só o creme dental. A secundária é a caixa, quando o creme dental está condicionado, e a embalagem de embarque, uma caixa maior com várias dúzias do produto para distribuição. Lá na página 6, ainda a gente segue com essas informações. Nós vamos avaliar os principais itens, agora dos produtos intangíveis. Verificamos os produtos tangíveis e iremos abordar agora porcentagens. Então, em relação aos produtos intangíveis, quando trabalhamos com a comercialização de um serviço, a concorrência também está presente por não se tratar de um bem físico, não conter no rótulo, embalagem, etc. Mas outros pontos podem ser evidenciados também. E se ter um cuidado assim, como ter cuidado nos produtos tangíveis, como a embalagem e rótulo, entre outros. É necessário ter um cuidado com outros fatores, como o local, como todo local onde será prestado o serviço dos consultórios, enfim, a organização como um todo. Então, primeiramente, o local deve ser algo que tenha uma disposição do ambiente. Representa pela limpeza quando uma pessoa está à procura de uma empresa que oferece serviços na área de decoração, por exemplo. Ela vai entrar e se depara com um ambiente mal organizado. Isso já mostra exatamente como será o serviço que será prestado. Então, o fator principal em um local onde você irá contratar o serviço, aonde você vai dirigir até lá para contratar o serviço, é estar tudo organizado e limpo em relação ao processo de organização, possível no processo de prestação do serviço pelo qual, porque a gente passa desde o primeiro contato com um local até a conclusão do serviço prestado. Deve ter como objetivo principal satisfazer seus clientes em todas as etapas de forma racional e lucrativa. Vamos imaginar no consultório odontológico aonde está sendo prestado o serviço, referente à organização. Talvez você queira marcar um procedimento, aí você vai até lá, até o local, estava adequado. Muito bacana, gerou expectativa em você. Aí você marca um horário para segunda-feira às 4 horas da tarde. No entanto, você chega lá e o dentista não está presente. Aquela informação naquele registro se perdeu. Enfim, qualquer outro erro no processo de organização e, obviamente, você vai estar frustrado com o serviço. E já mostra o despreparo. Ou, muitas vezes, até durante o procedimento inicial, tratamento odontológico, primeiramente, você faz uma triagem onde vai ser detalhado os dentes que devem ser trabalhados, a situação de cada um, o que deve ser feito. Então, o que não deve ser feito? Imagine que você inicie o procedimento e ele confunda muitas vezes o procedimento que deveria fazer com um dente. É feito com outro. Lá na página 7, a gente segue ainda com outro fator muito importante em um serviço intangível, que é o atendimento da equipe de funcionários da empresa. é muito importante para a qualidade na prestação de serviço, por causa de uma empresa que presta serviços. Seus funcionários são a imagem da empresa, por isso é necessário que sejam bem selecionados e treinados. Então, o funcionalismo, o recurso humano, seja os colaboradores em um serviço intangível, é algo fundamental. Seguindo, nós temos agora uma análise. Mercados, que são para conhecer, para compreender. O mercado, primeiramente, para atender às necessidades básicas. A diversidade dos produtos era menor e não havia tanta concorrência. Dessa forma, o consumidor não tinha muita opção de escolha. Porém, de lá para cá, muita coisa mudou. E a gente sabe disso. As pessoas hoje compram um sapato que combine com a roupa e compra roupas para várias ocasiões. Ou seja, há vários tipos de mercado, de roupas, calçados, entre outros. E no mercado envolve vários compradores e fornecedores até chegar aos consumidores. Hoje, a empresa que efetiva o processo da produção até a venda ao consumidor é chamado mercado dinâmico, ou seja, ele vai seguir desde a produção até o consumidor final. Em seguida, temos também o marketing potencial. O marketing potencial é conjunto de processos e ações de marketing que utiliza de um método denominado segmentação de mercado, que tem por função definir o público a ser atingido, ou seja, estratégias focadas em um público-alvo específico. Primeiro tem que focar com o público-alvo para utilizar as melhores ferramentas e as maiores ações que serão compatíveis e tirar um resultado relacionando ao público específico. E na página 8 a gente tem mais informações a respeito da segmentação de mercado. Então, lá é a ação para identificar e classificar grupos de compradores que podem adquirir o produto. Segmentação geográfica. Quando você quer analisar o seu público de acordo com a divisão regional do estado, cidade, bairro, onde a empresa decide o andamento e não vai querer, está vendendo seu produto com base em resultados já obtidos. Verificar em qual região do estado ela tem melhor promoção de vendas. Então, obviamente, ela vai verificar um pouco sobre os clientes ou mais potenciais a seu produto ou serviço. Segmentação demográfica é a forma mais comum que as empresas utilizam para segmentar o seu público a uma das razões que é os desejos e preferências, índices de uso dos consumidores que estão associados a essas variáveis do mercado. É dividido em variáveis demográficas como idade, sexo, renda e ocupação. Então, vamos verificar como você analisar as variáveis sexo, renda, classe social. Para de acordo com cada tipo de produto, pode ser uma segmentação utilizadas. Como vimos, o marketing surgiu devido à concorrência passo de empresas e se destacar frente de seus concorrentes. Dado isso, análise da concorrência de grande importância e o que deve ser analisado. Seus preços. Quais são os preços da concorrência? Se são mais altos ou são mais baixos? E isso vai ser importante para você definir sua estratégia com seus produtos, se não os mesmos que os seus concorrentes ou são produtos diferentes e melhores ou piores. Principais clientes. Saber quais são os principais antes. Talvez você já conseguiu montar uma estratégia de vendas baseado justamente nesse tipo de perfil. Componente, sofisticação e tecnologia. Qual a participação do mercado de concorrência? Seguindo lá na página 9, nós veremos parte mais importante sobre o consumidor. Há um texto bem interessante para que você consiga compreender a real importância do consumidor no processo mercadológico de uma empresa. Temos que entender então que o consumidor desempenha dentro do processo de marketing, pois ele possui o poder de distinguir se uma empresa terá ou não sucesso. Acompanhe comigo esse texto bem interessante para você compreender a importância do consumidor. É a pessoa mais importante nessa empresa. Seja atendida pessoalmente ou por outra forma de comunicação. Um consumidor não depende de nós, dependemos dele. Um consumidor não é um atrapalho em nosso trabalho, é nosso propósito. Não estamos fazendo favor em atender, ele está fazendo um favor, dando-nos a oportunidade de ser um consumidor. Não é alguém que deve ser questionado. Ninguém nunca vence um argumento com o consumidor. O consumidor é alguém que nos traz seus desejos. Nossa tarefa é trabalhar para que tenha lucro em sua compra e que nós também lucremos. Então, a gente pode compreender que o fator principal do consumidor para a estrutura do marketing é que possui o poder de escolha estar comprando os produtos e serviços da sua empresa, do seu concorrente. Ele é, sim, parte mais importante dentro da sua empresa. Então, ainda na página 9, nós temos as necessidades dos critérios de necessidades do consumidor. Então, devemos sempre entender e quando o consumidor escolhe entre seu produto ou serviço que tem como necessidade qualidade, satisfação, prazer, preço ou pela beleza. Na página 10, a gente vai fazer compreender melhor. A pirâmide de necessidades do homem, com certeza, já devia ter visto em algum lugar. A primeira necessidade do homem é relacionada à fisiológica, ou seja, comida, água, abrigo e sexo. Então, produtos relacionados a isso serão produtos que irão atender a primeira necessidades fisiológicas do ser humano como um todo. A segunda necessidade é a relação à segurança. Então, vai ter proteção, seguro de vida, poupança, são produtos relacionados a isso. A terceira necessidade, afeto e reconhecimento, são produtos relacionados a isso e estarão na terceira necessidade. Na quarta necessidade está o status, ou seja, joias, carros, roupas. E por fim, a quinta necessidade, a autorrealização, aquisição de conhecimento através de cursos ou viagem. Se tornar cada vez mais uma pessoa mais evoluída em termos de capacidade e profissional em termos de conhecimento. Produtos relacionados a isso estarão na quinta. Você deve estar se perguntando. Então, obviamente, é mais fácil vender produtos de primeira necessidade e produtos da quinta necessidade. Obviamente, tecnicamente, poderia ser essa a resposta. E sim, no entanto, há muitas coisas ali que nós sabemos que talvez a necessidade, cada pessoa vai demandar necessidades diferentes e situações diferentes. Então, de acordo com cada nível de necessidade que a pessoa tem naquele exato momento, pode-se vender produtos para mesmo. E outro fator importante nesse grau, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, não quer dizer o valor e como sabemos. Muitas vezes, proteção pode ser relacionado à construção. Muitas vezes, proteção pode ser a instalação de um sistema de vídeo monitoramento na minha casa, para mim ser mais seguro. Então é necessário, se você compreender esse grau, verificar o produto que você vende, o serviço que você vende, e se está em qual desses, e com base nisso, vou trabalhar a mente quando você vai partindo da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É um grau que você vai ter que trabalhar mais com a emoção do cliente do que a razão. Não se vende a emoção de você comprar um pacote de arroz, a mente que não é um produto de necessidade extrema, necessidade que a alimentação é algo crucial. Seguindo na página 11, temos sobre pesquisa de mercado. Essa ferramenta é muito importante, pois muitas vezes se torna difícil para a empresa saber qual a verdadeira realidade que o consumidor, quais os costumes, suas atitudes que levam a comprar tal produto. Então, a pesquisa de mercado, além disso, ela pode colocar a definição do público-alvo no tentar compreender qual o público-alvo da empresa, análise da eficácia de campanhas publicitárias. Ela fez alguma campanha para divulgação de novos produtos e, posteriormente, realizaram uma pesquisa para verificar se o pessoal já tem conhecimento desse tal produto. Verificar as tendências do consumidor e o que o consumidor está buscando em termos de produto, avaliação desses produtos e se este, após comprar, vai estar gostando de determinado produto. A aceitação do mercado de novos produtos no lançamento de novo produto. É divulgado esse novo produto que a empresa está desenvolvendo. É mostrado para o entrevistado e ele dá sua opinião. Ele seria um potencial cliente ou não. Existem vários tipos de pesquisa. Temos a pesquisa quantitativa. É caracterizada por questões simples, ou seja, simplesmente sim ou não, ou questões de múltipla escolha. Temos a pesquisa qualitativa, que, ao contrário da pesquisa quantitativa, busca dos motivos as justificativas do consumidor. É um exemplo, uma pergunta, onde aponta qual produto que o consumidor prefere. Então, após ele dizer eu prefiro tal e por quê, e todas as perguntas, ele vai ter que descrever o porquê ele gosta daquele produto, porque tem essa opinião justamente para que seja possível você compreender melhor. Seguindo lá na página 12, nós temos ainda a pesquisa mista, que é um misto, como o nome já diz, os dois modelos de pesquisa quantitativa e a quantitativa. Os dois modelos de pesquisa qualitativa e a quantitativa. Pesquisas experimental é muito utilizado quando a função experimente. E é em caso de perfumes e alimentos, eles vão experimentar esses produtos e dar sua opinião. O questionário perguntas e respostas e a observação é o método realmente bem interessante. São colocadas pessoas em alguns locais estratégicos para analisar a reação do consumidor. Em um supermercado, por exemplo, quando o cliente busca na prateleira e ali está o produto e eles têm observação, aproxima-se do entrevistador e joga os reais motivos que levaram o mesmo a adquirir o produto para que seja interessante ao consumidor com aquele produto. E tem alguém supervisionando e somente após ele comprar aquele produto e retirar aquele produto da prateleira, o pessoal se dirige a ele e segue com algumas perguntas relacionadas o que motivou ele comprar esse produto. As pesquisas podem ser utilizadas para pesquisar o produto, avaliar a situação de novo produto sobre os aspectos como marca, nome, logotipo e embalagem, e pesquisar no mercado se determina o perfil do consumidor, segmento de mercado a ser atendido, pesquisar o consumidor, auxiliar, verificar as suas reais necessidades, aos anseios e a satisfação e os desejos do consumidor. E, por fim, pesquisar até mesmo a concorrência e análise geral sobre a concorrência. Agora abordaremos a partir da página 13, é algo muito importante, que é a parte mais prática do marketing. Agora, atendemos vários conceitos, várias informações. Agora, a gente vai tentar compreender as ações de marketing. Então, a comunicação e marketing, seja como comunicar o consumidor final através de ações de marketing. É isso que a gente vai verificar a partir de agora. Então, o objetivo principal do MAR, que tinha que comunicar-se com o consumidor, para tanto, realizou-se análise do produto, do mercado, do consumidor. Colhendo informações externas, é necessário compreendermos, em um processo de comunicação, as partes envolvidas, o emissor e o receptor, a mensagem, o código, e a gente vai definir cada uma desse jeito. Emissor é quem emite uma mensagem para alguém. Precisa saber para quem se destina sua mensagem dentro do processo organizacional do marketing. Podemos avaliar como emissor a empresa que visa anunciar seu produto. Receptor, aquele que recebe a referida mensagem. O receptor tem que querer receber a mensagem dentro do processo organizacional do marketing. Ele pode ser definido como o consumidor que está recebendo a mensagem. A mensagem pode ser através da fala, de imagens de som, ou seja, a forma de enviar mensagens pode ser através de um anúncio na televisão, comercial na televisão, um comercial na rádio. Além disso, forma impressa numa revista, no jornal, enfim, um outdoor. O código para veiculação e cada um desses é importante frisar que a gente vai estar abordando posteriormente. Então, na página 14, para que nós possamos compreender melhor, então, quando pensamos os objetivos de uma propaganda, não podemos pensar que a única função da propaganda é de vender o produto, pois é a mesma opção e funções diferenciadas. Além de vender o produto, ela deve fixar uma marca, consolidar um produto no mercado e a aplicação de uma marca, ou seja, mesmo que você verifique aquele comercial várias vezes onde é citado o modelo e a marca do veículo, ao comprar um outro veículo, é aquela marca já está consolidada na sua cabeça. Mesmo que seja outro produto, com vários outros itens. E você conhece o primeiro a marcar, e depois você dá um pulo lá na embalagem. Isso aqui é o mesmo que fabrica aquele outro produto aqui dentro. É bom ouvir o comercial. Até mesmo, já comprei esse produto. Então, a habilitação da marca é algo muito importante. Consolidaram produtos no mercado. Ou seja, tornar ele forte no mercado antes de pensar em qualquer estratégia de divulgação. Geralmente, as empresas elaboram seu plano de comunicação. E isso é muito importante. É o que a gente vai começar a verificar a partir de agora. Entrar na página 14. Plano de comunicação é uma avaliação, prega sobre o processo de comunicação para definir quais são os reais objetivos da empresa em relação à propaganda que deseja veicular. Se fixa a marca, serviço ou produto consolidado, ou produto do mercado, ou realizar as três opções. Oferecer um produto com desconto, lançamento de novo produto. Sim, são várias formas que uma empresa pode buscar através de um plano de comunicação. Primeiramente, é necessário saber o público-alvo. A gente viu sobre a segmentação de mercado. É necessário, empresa, saber qual é o público-alvo. Para que esse plano de comunicação, porque alguns veículos de comunicação, como televisão, rádio, jornais, atingem pessoas de classes sociais e de regiões diferentes. Então, de acordo com o público-alvo, deve-se utilizar divulgação diferente. Algumas informações relacionadas à mensagem, ou seja, o que se quer passar para o receptor a partir da definição do objetivo e do mercado consumidor. É necessário analisar a mensagem a ser transmitida, as razões que motivaram o consumidor a adquirir determinado produto oferecido e que devem ser destacados justamente nessa propaganda. Mesmo assim, a mensagem ela pode apelar por funções, algumas funções específicas. Ela pode ser racional quando ela apresenta o produto através de suas vantagens, como esse produto tem mais qualidade, preço e desempenho, ou seja, com aspecto óbvio que o consumidor irá definir que aquele produto é melhor, ou através de um aspecto emocional. Ou seja, quando busca gerar no consumidor uma emoção, levá-lo à compra. A mensagem é devolvida sobre estímulos positivos e negativos. Muitas vezes medo, perigo, proibição ou elementos positivos, como orgulho, status, alegria. Ou seja, ele tenta atrapalhar o emocional do consumidor. Muito importante que deve ter uma mensagem, primeiramente ela deve atrair atenção. E você não vai se conectar a essa mensagem se você não dar nos primeiros instantes do comercial da TV, o que chama atenção. Você não vai prestar atenção àquele comercial se você estiver lendo uma revista ou jornal e o título. Aquela imagem não chama atenção, mas realmente você não verá o resto. Primeiramente, chamar atenção e despertar o interesse e estimular o desejo. Chamar atenção, aí já desperta o interesse e estimular o desejo. Um exemplo comercial de um carro. Começa com alguma ação, algum efeito bem interessante, visual, uma música em várias formas que você sabe que são utilizadas para chamar a atenção do consumidor. Aí você já desperta interesse. Enfim, agora, ações que vão induzir o cliente. A ação necessária. A gente distinguir como se classifica os veículos de comunicação. Então, imprensa são jornais, revistas e periódicos especializados. Publicidade ao ar livre são painéis, outdoor. Cartazes de publicidade direta são folhetos, prospectos, catálogos, livretos, mala direta, telemarketing, ou seja, que tem um foco específico e direcionado ao cliente. Televisão, rádio, alto-falante, cinema, promoção de venda. Amostras, brindes, cupom digital, site, banner, comunicação que é realizado na internet. Na página 16, as funções de cada uma dessas ferramentas, iniciando pelo jornal. Então, o jornal é uma mídia tradicional, veículos de comunicação mais antigos do mundo, e o jornal é o meio de comunicação de massa com pouca durabilidade. Obviamente, muitos jornais são quinzenais, outros são diários, muitos são semanais. Então, ele atinge um público bem diversificado, mas no dia seguinte ou posterior, a sua edição perde seu caráter de uso. Na página 17, mais algumas informações sobre as várias formas de você anunciar. Por região, de acordo com o seu produto. Se você quer anunciar para todo o Brasil, você tem jornais que têm foto do Brasil, e assim sucessivamente. Então, porque primeiro temos as características do jornal, ainda na página 17. Tem grande tradição como mídia impressa. É um dos mais antigos, como citamos, e possui um público bastante diversificado. Alguns jornais possuem grande credibilidade junto aos leitores. Muitos jornais até são criteriosos quanto aos anunciantes dele. Não é porque eles querem ser anunciantes, além de anunciantes parceiros, mas anunciantes que realmente estão preocupados com o consumidor e querem se tornar parceiros também do consumidor. Uma propaganda enganosa, por exemplo, no jornal, pode tirar a credibilidade. Às vezes, o jornal costuma ser bem criterioso em relação a isso. Além disso, o jornal ele deve ter a identificação do leitor com o jornal preferido, de modo que suas mensagens publicitárias são recebidas com interesse às pessoas. Ainda em sua apostila poderá haver alguns exemplos de jornais de nacional, estadual, regional, de circulação local. Algumas características do jornal são os tipos de anúncio que você pode pegar elas. São anúncios desde os mais simples e mais baratos, até anúncio mais sofisticado. Então, a gente tem um anúncio com nome, que são pequenos e muitas vezes é preto e branco. Geralmente, são discretos e o objetivo principal, finalidade, é informar sem trabalhar com a persuasão do consumidor. É apenas a informação, ver a marca da empresa, seguido do seu endereço e telefone para contato. Temos também lá na página 18 o modelo mais sofisticado, que se destacam nas páginas dos jornais pelo tamanho, pela estrutura do texto, pela utilização de cores, eventualmente para a utilização de imagens de frente, dos pequenos anúncios e se tem como objetivo principal induzir o consumidor à compra. Muitas vezes, nesse anúncio, também você terá elementos como um título que vai chamar atenção, alguma imagem que pode despertar interesse e como a gente verificou no exemplo que damos à televisão, nesse mesmo anúncio. Além dessas características, ele vai ter atenção, despertar o interesse, estimular o desejo. Muitas vezes, desperta o interesse e desejo com a imagem de atrair a atenção através do texto. E lá no final, no rodapé, você tem o telefone de contato, endereço para conta. Pode verificar que muitos anúncios, e na grande maioria deles, segue esse mesmo. Ainda nesta mesma página podemos ver sobre a revista. Ela possibilita que o leitor para que se identifique com a revista, porque existem vários tipos de público para você gostar de segmentar. Melhor do que o jornal, ela geralmente ela tem uma concepção a mais. A revista, assim como o jornal, é agente de informação e possui um público amplo. Apresenta uma diversidade maior que o jornal, possibilitando que o leitor se identifique com uma revista. A diversidade direcionada tanto a um público determinado quanto à abordagem de assuntos específicos é grande. Então, o movimento, por exemplo, ela irá ter o maior número de visualizações de eleitor em relação aos tipos. A gente tem revistas de informação geral, de personalidade, automóveis, negócios, feministas, infantis, jovem, técnicas, decoração, moda, são de acordo com o público-alvo e pode-se definir a revista e que vai mais se encaixar exatamente como esse perfil. Na página 19 nós temos mais informações a respeito do texto publicitário. Na mídia impressa, como você vai adorar esse texto publicitário? Primeiramente, é importante a gente compreender através de estudos por demonstrar tudo isso ao consumidor. O anúncio, a partir desse processo, na página 19, temos aquele quadro. O anúncio a partir desse processo. Na página 19, temos aquele quadro para que você possa compreender melhor. A primeira etapa em um anúncio impresso, ele é atraído pela imagem. Então, imagem deve ser criativa com a finalidade de despertar o interesse e a atenção do leitor primeiro. Estou lendo o jornal da revista. O que vai me chamar a atenção, indiscutivelmente, você pode fazer o teste. Você mesmo, quando você for ler o jornal na revista, então, o ponto de partida é a imagem. Posteriormente, ele vai dirigir o olhar para o título. O título combinado com a imagem também vai reforçar, chamar a atenção. Vai ser o título chamativo que vai fazer com que a pessoa leia mais informações relacionadas àquele anúncio que estão aqui no anúncio, que posteriormente lhe despertou interesse. Essa pessoa vai ler o texto. O texto deve ser direto, objetivo e criativo. Não vai ser um texto muito longo, um texto muito simples. Aí tem que ser direto. Mostrar, obviamente, aquilo que você quer despertar o interesse nesse texto. É necessário para despertar o desejo e o objetivo atualmente entre conhecimento publicitários. Então, obviamente, que depende de negócio para negócio, de situação para situação. Talvez o seu negócio que você não consegue a demonstrar ele, ativar ele, chamar atenção apenas com imagens e necessita de outras coisas. Então, agora cada um desses em relação ao título nele deve expressar uma necessidade ou desejo do consumidor, provocando curiosidade, o título deve ter a atenção do leitor e levá-lo à leitura. Algumas funções do tipo de anúncio é provocar aquela curiosidade, romper com a apatia, estimular a leitura do anúncio, selecionar o público, selecionar quais consumidores se quer atingir. Então, de acordo com o título, você sabe que mais pessoas é daquela faixa etária de produto e podem buscar o produto que estão colocando. O título, muitas vezes, você já consegue filtrar número de pessoas que vão visualizar aquela informação. Além disso, obviamente, o título deve informar corpo do texto a partir da identificação do desejo, da necessidade do consumidor. É importante o seu desejo. Vai mostrar a solução que deverá ser o produto ou serviço oferecido. As vantagens e benefícios. Então, primeiramente, mostra o desejo em relação, a fim de que o consumidor tem necessidade para que o consumidor, e lendo aquele texto, ele vai se identificar e realmente confirmar que tenha prestado anteriormente e desse mesmo texto a solução. No fechamento, é convite à ação. Ele autoriza ou justifica o consumidor a agir. O bom anúncio diz ao consumidor o que ele deve fazer e como. Na página 20, mais algumas informações ainda relacionadas para que você elabore. É um bom texto publicitário. Ele deve ser direto e objetivo, como citamos. Uma linguagem simples e de fácil compreensão. Dizer com precisão os atributos do produto. Indicar o preço. Além disso, preferir verbos de ação e ordena à pessoa. Exemplo, ligue, assine, compro. Também algo que recorda o inconsciente da pessoa. Induz o mesmo a realizar essa ação, anunciar promoções, redução de preços, vantagens, escrever no presente e se dirigindo ao leitor em algumas das estratégias utilizadas para a elaboração de um texto publicitário. Seguindo o nosso estudo na página 21, a gente começa a abordar a publicidade direta. É utilizada para você lançar a sua estratégia de marketing, após ela ter sido definida. Então, uma das grandes vantagens desse tipo de publicidade são baixo custo e ausência de concorrência no momento em que o consumidor recebe essa mensagem, na hora que ele está recebendo aquele folheto e não está recebendo nenhum outro. É comunicado de um componente em uma outra campanha de uma concorrência, o que acontece muitas vezes no jornal, numa revista, a sua mensagem, mas talvez na folha seguinte vai ter a mensagem também do concorrente. Então, esses empréstimos têm como objetivo transmitir essas informações e auxiliar nas vendas e são muito utilizadas nas seguintes situações. Ela pode ser utilizada na apresentação da empresa, explicando sua filosofia, áreas de atuação, serviços oferecidos. Divulgar e enfatizar determinados serviços, procurando aumentar as vendas. Divulgar também as vantagens e benefícios dos serviços oferecidos, divulgando promoções. Então, tudo estão finalizados. O que você pode fazer utilizando a publicidade direta? Alguns cuidados que devemos tomar na elaboração da publicidade direta: excesso de informações transmitidas ao consumidor, informações desordenada, sem organização, mensagem, sem persuasão, e não leva o consumidor a adquirir o produto ou reter as informações. Tudo isso são cuidados que se deve ter. Primeiramente, acesso a informações. Muitas vezes você acha que você tem que ter todos os serviços da empresa, com todas as características de cada serviço ou até mesmo aquele produto. Todos os produtos da empresa, funcionalidade de cada produto, não é bem assim que ninguém irá ter esse tempo para ler todas as informações e, visualmente falando, vai ser algo muito poluído. Então, é necessário conter o conteúdo e colocar as informações necessárias. Se as informações são desordenadas, sem organização, também deve verificar essa questão. A mensagem sem persuasão, que não leva o consumidor a adquirir o produto ou reter as informações. Lembre-se, primeiramente, chamar a atenção, despertar o interesse na produção e, posteriormente, induzir o mesmo. Mas com alguns tipos de publicidade direta, temos o folheto impresso, geralmente frente e verso. Pode ser ilustrado ou somente escritos, ou suas informações sobre o produto e muitas vezes oferecem promoções no Mercado Livre. Tem a mesma coisa e tem a mesma funcionalidade. Ele é composto por mais do que uma página. Na página 22 temos o catálogo, onde é possível você realizar compras pelo mesmo. Realizar é diretamente aquele material gráfico pedido de compra. Temos outra ferramenta agora muito importante, Cidade Direto, que é os veículos ao ar livre. geralmente é o veículo ao ar livre. Esse tipo de comunicação ao ar livre, ele vem a reforçar outras ações que a empresa está fazendo, como é as estratégias de marketing. É um composto de ações conjuntas em vários veículos. Muitas vezes, divulgar na televisão, você divulga no rádio. Você divulga no rádio e você pode fortalecer sua campanha utilizando outdoor, que podem ser metálicos, outdoor luminosos, cartazes e faixas. É o que a gente vai ver a seguir. A partir da página 23, então, utilizar os veículos de ar livre é necessário sempre consultar a prefeitura e a legislação, que é variável de cada município e pode ter algumas especificações em relação aos locais, em tamanhos. Algumas cidades, a parte visual de comunicação é proibida. Alguns exemplos, em alguns locais, que esse tipo de comunicação ele é totalmente supervisionado e muito brilhoso, principalmente alguns centros históricos, com casas tradicionais presentes em muitas cidades e capitais do Brasil. Nesses locais, não permite que você tire a originalidade daquele prédio. Muitas vezes é que foi restaurado, que é uma história por trás do mesmo. Para que você mude a fachada. E nesse local deve ser respeitado. Seguindo então, veremos agora esses modelos de veículos ao ar livre e sendo pelo outdoor. São painéis de madeiras ou folhas de Flanders, com molduras em que são colocados. Foram impressas, medidas e geralmente são de 3x9. Pode ser considerado muito eficaz para impacto visual, geralmente está posicionado em locais específicos e locais onde muitas vezes tem que parar o veículo, em locais de grande fluxo de pedestre, para que várias pessoas visualizam o mesmo. E ele geralmente é utilizado junto com outras campanhas, como já citamos. Temos também o painel metálico, é semelhante ao outdoor, que diferencia nele como o nome já diz e como ele é formado, através de chapas metálicas, geralmente utilizado em locais onde é fixado por mais tempo, que é o outdoor. Geralmente são empresas que gerenciam essa comunicação. O painel metálico de algo pouco mais permanente, talvez é uma área e que já foi instalado pela própria empresa e após ser retirado aquela comunicação, após, quem sabe, uns 2 anos, será substituído por uma nova comunicação da empresa. Temos também algo muito presente, principalmente em grandes cidades, que existe no meio de vias e grandes pontos de movimentação dos painéis eletrônicos, constituído por lâmpadas especiais que apresentam imagens animadas semelhantes à televisão e cinema. Realmente, chama muita atenção, devido às imagens criativas. Realmente, ele não dispõe de som, mas através dessas imagens você consegue visualizar, parado no trânsito, muitas vezes ou em algum local, vários anúncios. E chama bem atenção se comparado a outros veículos. Temos também na página 24 o painel luminoso, que são confeccionados com tela ou caixas acrílicas pintadas com adesivos animados internamente. Então, muitos utilizam na fachada de suas próprias organizações. Temos também painel de neon, construído em diversos formatos e cores. São utilizados por holofotes, com o objetivo de ser visualizada à noite. Temos o cartaz. Podem ser fixados em vários locais, como ônibus e metrô, bancas de jornal, bares, etc. Apresentam um bom impacto visual. Ao serem elaborados, é necessário atenção às cores utilizadas, ao texto, ao acabamento em estética e à mensagem transmitida. Temos as faixas que são confeccionadas com plástico ou tecido e uma ótima opção de propaganda muito eficiente se compararmos o fator custo-benefício. Na página 25 a gente segue com mais algumas informações relacionadas a uma outra ferramenta de marketing que nós podemos utilizar e aproveitar muito o potencial da mesma, que é o telemarketing. Então, nós podemos definir ele como a utilização planejada no telefone, a fim de realizar um contato direto com um cliente ou consumidor potencial, desenvolvendo atividades de venda, manutenção e avaliação dos produtos. Então, é necessário a gente saber que o marketing não basta apenas para você vender os produtos. Além disso, você pode divulgar promoções, realizar pesquisas de mercado por um banco de dados, analisar a satisfação do cliente sobre aquele produto ou serviço que você acabou de vender e atender às reclamações, ter uma linha de comunicação com a empresa. Quais são as principais vantagens que a gente pode assumir nessa ferramenta? É a rapidez. traz resultados imediatos. É um meio de comunicação flexível que se adapta a qualquer linguagem, cultura, respeitando regiões e classes sociais. Possibilitam analisar o mercado e os segmentos que interessam à empresa. Além disso, um custo baixo. É um sistema de comunicação barato que permite maior controle das despesas, tendo em vista que muitas vezes para telemarketing você faz a contratação de planos específicos que podem ser utilizados bastante e acabam barateando o custo de cada ligação. É interativo e permite um aprofundamento no diálogo. Seja você, interage diretamente com o seu cliente, a todo momento você faz uma pergunta, a resposta. Você responde, me responde. É uma interação do início ao final dessa ligação. Ele é dinâmico, então pode atuar sozinho ou em conjunto com outras formas de propaganda, promoção ou equipe de serviços. Muitas vezes pode utilizar o telemarketing para agendar uma visita ou após já ter enviado uma mala direta. E nós iremos ver as situações onde você pode utilizar o telemarketing. O telemarketing na pesquisa. Então, a coleta de informações é um aspecto muito importante atualmente no mercado. Se uma empresa tem as informações hereditárias, tem praticamente tudo. Seja através desse tipo de telemarketing e obter todas as informações de clientes potenciais e dos clientes que já utilizaram para você. Consegue contratar e verificar o porquê ele adquiriu o seu serviço e se está gostando. A pesquisa de satisfação é importante. Então, algumas funções ampliaram o mercado. Quando a pesquisa penetra em qualquer tipo de mercado de forma abrangente e direta e permite levantar informações sobre regiões que a empresa pretende atuar, avaliar a concorrência e outros dados que sejam importantes para o lançamento de produtos utilizados para levantar dados a respeito de novos produtos a clientes inativos. Possibilita detectar os motivos que levaram o consumidor a deixar de comprar um determinado produto. Esse tipo de pesquisa só será possível através de um banco de dados dos clientes. Na concorrência, se torna possível levantar a situação de cada um concorrente no mercado para criar novas estratégias de atuação. Então, relacionados telemarketing à pesquisa, a gente tem várias funções que nós podemos executar. Na página 27, a gente tem mais ainda uma função que é análise do consumidor. Essa é muito importante quando citamos. Você consegue avaliar os aspectos que influenciaram a consumidora na conta de telemarketing direto, mesmo para as vendas, como é feito, o que pode ser feito, o levantamento de mercado. A empresa tem como objetivo agendar visitas para vendedores, para que você consiga oferecer uma solução do problema e não vender um produto. No primeiro contato telefônico, e você agendou uma visita para um representante ir até aquela empresa. Além disso, como cobertura do mercado telemarketing, pode atenuar a minimizar a força das propagandas da concorrência e circulação no mercado. Pois ele leva a mensagem diretamente ao consumidor, muitas vezes com apoio de outros meios de comunicação. Poderá levar a empresa a fazer frente à concorrência. Seja você, pode adotar isso através de medidas junto com várias outras formas. Então, você divulga no jornal impresso da cidade, na mídia impressa na cidade, TV, enfim, uma nova promoção sobre seus produtos e você pode vincular isso junto com ações de telemarketing para possíveis clientes. Existem serviços onde você pode programar como se fosse um SMS. Obviamente que isso deve ser algo que vai chamar pessoas para a loja, ou seja, uma mensagem gravada. Dispara assim que a pessoa tem telefone dizendo, vai até a nossa loja. Confira os produtos em promoção com até 40% de desconto. Um exemplo. É possível realizar várias ações utilizando o telemarketing ao lançamento de novos produtos. Telemarketing pode ser utilizado para amenizar os custos de propagandas na divulgação de produtos, que é a vantagem de agir diretamente com o cliente, transmitindo informações necessárias ao consumidor. Se você for verificar entre formas de comunicação, essa é a única que, utilizando o próprio meio de comunicação, a própria ferramenta telemarketing, você consegue realizar venda. e todas as outras. Vai funcionar. O cliente vai até a empresa para fazer o fechamento de contato e nós sabemos que é possível você fazer o fechamento do contrato via telefone, a concepção de algum serviço. Então, automaticamente, essa ferramenta ela consegue estabelecer pela atividade que ela tem. Ela consegue ir diretamente com o cliente e muitas vezes realizar a venda. Na página 28, mais algumas informações relacionadas a isso. Os serviços de telemarketing é algo muito importante, principalmente relacionado ao pós-venda. A gente já viu muito sobre isso. Pesquisas mostram que o custo é bem menor para manter um cliente do que conquistar novos. Custo é bem menor para manter um cliente. Então, o processo de comunicação, onde você liga, entra em contato com ele e verifica se ele está gostando do serviço ou até mesmo um retorno do produto, tudo isso torna o processo de comunicação com o cliente muito mais efetivo. Em relação ao celular, que pode ser utilizado como um canal de comunicação indireta, permitindo que esse contato, se a empresa desejar, seja para dar sugestões, esclarecer dúvidas e registrar reclamações. A gente pode citar o serviço 0800. Também pode ser tratado como uma ferramenta de telemarketing para os serviços. Na página 29, a gente entra mais um outro tipo de ferramenta, que é a promoção de vendas, algo muito utilizado também pelas organizações para que possamos entender. É promoção de vendas. É um conjunto de atividades cujo objetivo é incentivar o consumidor a comprar, atualizar produtos. Procura despertar a atenção do consumidor, criando uma motivação, a fim de que eles experimentem produto, torna-se usuário frequente. Então, a promoção de vendas ela tem como objetivo expandir o mercado da marca de novos clientes, aumentar a preferência pela marca, consolidar e fidelizar seus clientes. Então, alguns objetivos principais da promoção de vendas. Então, vamos citar alguns formatos. E pode-se estabelecer uma promoção de vendas através de distribuição de amostras. É o crescimento gratuito de uma pequena quantidade. Um exemplo de promoção de vendas no supermercado. Logo na entrada, eles já recepcionam com amostra de algum lançamento, de algum suco, e você recebe gratuitamente copos de suco que vai divulgar uma nova marca. Os brindes são artigos distribuídos gratuitamente ao consumidor. Geralmente, aparece o nome da empresa ou a marca do produto, boné, uma camiseta. É uma forma de você dar um presente ao mesmo tempo para que ele divulga e comunica a marca, a sua marca, para outras pessoas. Temos também na página 30 outros exemplos, o Vale Brinde, normalmente vem na embalagem dos produtos, na forma de cartão impresso, ou outro recurso em que está registrado o prêmio do cliente no qual tem direito. E basta ir até o local, acessar o site pela internet. A recompensa por preferência, ela procura incentivar o consumidor a manter a fidelidade à marca. Oferece vantagem a pessoas proporcionalmente ao número de vezes que essas utiliza ou consomem os produtos e serviços de uma empresa. Os programas de fidelidade, cartão fidelidade, milhas, pontos, são exemplos. O sorteio traz a emoção do jogo, levando o consumidor a acompanhar, a aguardar os resultados. Para participar do sorteio, geralmente o consumidor precisa adquirir um produto, preencher um cupom ou enviar uma embalagem que lhe dará o direito de participação. Quanto mais cupons forem enviados, mais chances haverá de ganhar o prêmio. O concurso é o tipo bem interessante. Esse tipo de promoção de regras, seja, escreva uma frase. A frase mais criativa ganha um brinde da empresa ou ganha um prêmio X. Então ele estimula o cliente a interagir com a empresa. O pacote de preços promocionais ou ofertas são ofertas de um conjunto de produtos com redução de preço ou condições de pagamento. Descontos, prazo, isenção de taxas. Na página 31, nós temos mais algumas informações a respeito de alguns exemplos para que você consiga compreender justamente esse pacote de preços, promoções ou ofertas. Um exemplo é uma unidade do mesmo produto. Pode ser adquirida por um preço mais baixo ou gratuitamente. A exemplo, leve 3 e pague 2. Então, é a combinação de produtos. Você tem desconto, isenção de taxas e condições especiais de pagamento. Por exemplo, o consumidor é isento de taxa de matrícula na realização de um curso ou isenção do pagamento da taxa de material didático. É uma isenção de taxa como forma de atrair novos alunos para alguma instituição. É muito utilizado uma das ferramentas mais antigas. Pode dizer em veículos de comunicação mais utilizadas fortemente até hoje. É o rádio e TV. O rádio, ele tem algumas particularidades. Você consegue também, através do rádio, muitas vezes definir o público-alvo de sua campanha, justamente porque algumas estações, elas têm um determinado público específico, têm um determinado ouvinte específicos. Então, é possível você, de acordo com a sua empresa, de acordo com a sua campanha, estabelecer o anúncio justamente para o público mais específico que você deseja. Então, existem estações voltadas para adultos de casas, pessoas que gostam mais de notícias, esporte, política, enfim. Algumas particularidades do rádio estão em relação ao anúncio. Como é algo apenas que você irá ouvir, você não consegue visualizar para gravar algumas informações de acordo com a sua capacidade de absorção. É necessário para que telefones e endereços sejam repetidos várias vezes. Isso vai gerar uma fixação, principalmente nessas informações que são as mais importantes e que vão levar o cliente a comprar seu produto. Não adianta verificar uma promoção e o preço e não se lembrarem. Não consegue saber qual o endereço da sua empresa e qual o telefone de contato. Outros fatores importantes no rádio. Não adianta você colocar um anúncio isolado. Você não vai ter resultados. É necessário ter uma série de anúncios em horários específicos para que essa informação persista no ouvido e você consiga obter os resultados. Então, como você tem 60 segundos e algumas informações necessárias, você que pediu ao menos duas vezes com o telefone e endereço, obviamente que sobra pouco tempo para a mensagem que você deseja passar. Então, tem que ser algo bem sintetizado, bem simples, que vai induzir a pessoa para ir até o local onde você está vendendo aquele produto ou serviço. Outra mídia muito importante é a televisão. Até pode dizer antes do surgimento da internet e da veiculação de mídia pela internet. A televisão era uma das ferramentas mais importantes em termos de divulgação. Através dela, se conseguia, você atinge grandes massas. Também você pode divulgar em serviços regionais. Então, direcionando seu produto para algumas regiões e pela sua característica, para transmitir imagem e som, ela consegue ser um forte atrativo. E o comercial, ele consegue transmitir mais informações. Consegue despertar mais desejo e despertar mais interesse. Desta forma, a divulgação do produto também pode estar inserida dentro de um programa e não somente os intervalos. Outra mídia é o cinema. Você. Os anúncios relacionados a cinema, desde anúncios locais, anúncio de novos filmes, aquilo que você vê antes do filme iniciar. São anúncios eficazes, porque você tem uma série de pessoas à frente a crescerem na expectativa de assistir. Eles estão muito atentos e, obviamente, não há nenhum ponto de extração. Todo mundo está focado na tela. É um anúncio bem eficaz. Também na página 33 ainda vamos verificar algumas outras ferramentas relacionadas à música. A música em relação à ação de marketing, em relação ao comercial, ela pode estar presente tanto no anúncio do rádio ou de uma televisão. A gente tem as vinhetas, spots. Tudo isso pode estar presente tanto no rádio como na TV. Muitas vezes tem som ambiente dentro de algumas empresas onde se toca a música da empresa, sobre o comercial, sobre uma campanha. Agora, primeiramente, jingle é uma peça musical com letra, harmonia, melodia e divulgar um produto ou uma marca ou até mesmo a pessoa em caso de eleições. Em período de eleições, isso é muito comum. Além disso, o jingle costuma durar em torno de 30 segundos ou mais. Era um pouco mais extenso e é muito bom. E é muito bom você verificar isso. É criado muitas vezes uma melodia exclusiva para isso, para que esse anúncio muitas vezes é feito até mesmo. É feito uma paródia de uma música de momento que está nas paradas. É realizado uma paródia com comercial, deduzindo o cliente, chamando a atenção do cliente. É induzido mesmo a compra sem usar. A vinheta, ela possui as mesmas características do jingle, com a finalidade a que são a autoria, diferenciando-se pela duração, que é em torno de 15 segundos. Temos também o spot. Ele diferencia do jingle por possuir locução existentes. Fala junto com a música. Não é algo muito comum nas rádios, quando o locutor está citando algumas empresas, citando produtos de algumas empresas. Temos texto foguete. Às vezes você vê ele com a duração de 3 a 4 segundos. Durante jogos de futebol, onde apenas é mencionado muitas vezes, apenas o nome da empresa como patrocinadora daquele evento, como patrocinadora daquele jogo. Temos também o testemunhal, é o testemunho pessoal do locutor sobre a qualidade do produto. O locutor coloca-se como frequência usuário daquele produto. Temos também na página 35 o marketing digital. Hoje já considerados por muitos por ser uma das mais eficazes ferramentas de comunicação, justamente pelo fator de promover uma interação com o consumidor e outras ferramentas não dispõe. Ou seja, para que você possa entender, você viu na internet, está no site da rede social. Aí você se depara com um banner, com um link. Aqui não chama atenção que você clica sobre aquele link e propriamente já está no site da empresa. Verificando os produtos, podendo muitas vezes realizar a compra do produto naquele terminal do site, em caso de dúvida, você pode simplesmente contratar os vendedores, contratar as pessoas e falar em tempo real, pelo mecanismo de cheque de atendimento e entre outros. Então, realmente é uma comunicação muito instantânea e você consegue realizar vendas e obter resultados de forma mais imediata e o principal é essa forma de interação de comunicação. E o marketing digital proporciona sinalizar. Vamos com certeza, se você for receber uma mala direta, aí, lá na mala direta, tem as informações sobre o produto, vantagens, benefícios, e indicando para você dirigir até o local. Talvez aquilo que eu preciso ir à questão, estacionamento também seja um empecilho. Há vários fatores. A ascensão da internet no Brasil e no mundo vem expandindo de forma exponencial. Hoje, comprar na internet já deixou de ser um medo por parte dos consumidores, através principalmente de mecanismos de compra que garantem a ele receber a mercadoria. Então, uma garantia bem interessante, eu acredito no meu ponto de vista, que foi um dos fatores principais que tem aumentado de forma exponencial o volume de compras hoje no comércio eletrônico. Então, como tem ali a rádio, a televisão, o cinema, o jornal e a revista, enviaram e transformaram a vida das pessoas. Agora é a vez do computador e da internet. É a grande evolução para o nosso CEP. Ele permite a interatividade do usuário e pode ser um gerador de negócios e um veículo de comunicação. E se apresenta clientes ativos em potencial e 24 horas por dia. Todos os dias da semana, ou se o benefício que você jamais conseguirá oferecer no ponto físico, o cliente muitas vezes trabalha durante o dia que ele chega em casa 8 horas da noite. Mas ele necessita comprar aquele produto que talvez a cidade de onde ele reside seja pequena e não haja possibilidade de mercado, shoppings que funcionam acima desse horário. O que ele faz? Ele realiza uma compra pela internet e recebe o produto na sua residência. Ainda dentro desse contexto, a gente tem mais algumas funções que um site empresarial pode propor. Então, ele pode descrever a empresa através do site, através de vídeos e informações sobre a empresa. Você pode conhecer a empresa de uma forma que você, indo até o local, você conheceria. Então, a empresa tem a oportunidade de tornar público sua estrutura, área de atuação, desde a fundação, serviços sociais que são realizados, preços, produtos, relatórios, várias informações que você pode encontrar no site daquela empresa. E que você mesmo frequentando várias vezes o ponto físico, não conheceria o site da empresa. Também serve para descrever o estudo. É um meio de apresentação detalhadamente os produtos e divulgar novos lançamentos e áreas de atuação. Existem alguns sites aonde você compra um produto que você vai ficar sobre aquele produto que você tem todas as informações possíveis de forma escrita, imagens, e você conta ainda com vídeos mostrando o funcionamento do mesmo. Então é um grande facilitador. Na compra também, o site também pode prestar serviços online. Um exemplo, empresas que prestam treinamento de forma online, utilize e realize o estudo através de sua plataforma virtual. Alguns serviços que podem ser prestados através de um site, que facilita a interação entre consumidor e vendedor. O comércio eletrônico é ação de compra que depende mais do cliente, pois ele precisa se dispor primeiramente a entrar no site da loja, portanto, a divulgação é extremamente importante. O grande fator é trazer o cliente, trazer o internauta até o site, com várias campanhas e anúncios patrocinados e anúncios aonde você tem como um exemplo Facebook ou Google. Você pode ser um anunciante nesses locais e você paga somente por cliques, por pessoas que são direcionadas ao seu site. E porque é algo bem interessante. Ao seu site, algo bem interessante. Os benefícios do comércio eletrônico. O preço pode ser menor, pois não há despesas como em uma loja convencional. A diminuição de intermediários entre fabricantes e consumidores. Muitas vezes fabricantes têm a sua própria loja virtual e vende diretamente para os consumidores dos produtos e preços de conferência. Você pode verificar como está o preço desse produto. Existem serviços hoje destinados ao cliente. O Buscapé, por exemplo, presta serviço onde você coloca apenas o nome do produto que você quer comprar. Ele mostra centenas de lojas cadastradas, lojas mais importantes, com aquele produto e preço. Você não precisa estar acessando vários sites e empresas que você conheça para verificar como está o preço do produto. Então, obviamente que o fator preço no comércio eletrônico, ele tem um grande fator, desempenha uma grande importância. No entanto, não é somente isso. Muitas vezes ao consumidor irá pagar mais caro por um produto se for de um site que demonstra confiança, que demonstra segurança, que demonstra que irá entregar o produto no prazo estabelecido do que geralmente em um site. Talvez não desperte essa confiança. Alguns obstáculos que enfrentamos no comércio eletrônico, não é possível ter um contato direto com o produto. Há a possibilidade do produto não corresponder às expectativas do consumidor e o consumidor tem espera pela entrega do produto adquirido somente algumas épocas. Pode ser prolongado, principalmente Natal, épocas festivas, onde aumenta o consumo de produtos e muitas vezes no processo logístico que faz demorar. Outra ferramenta que já citamos várias vezes aqui é o e-mail marketing. O e-mail marketing é uma ferramenta muito importante dentro da empresa. O e-mail em um site empresarial é muito utilizado para prestar serviços online ao cliente. Com esse recurso que a gente pode cadastrar e receber informações sobre a empresa, lançamento de produtos, além disso, entrar em contato com a empresa para esclarecer dúvidas ou solicitar detalhes e realizar a compra de produtos diretamente para o e-mail. Através de um link para ser direcionado ao site, ele pode comprar os produtos. Ainda lá na página 37, nós temos mala direta eletrônica. A gente vai compreender um pouquinho mais desta ferramenta. É uma forma muito interessante de comunicação, onde empresas que se cadastram para receber novidades, que entrar no seu site e muitas vezes o site da empresa vende, adicionar ele como foco principal, vender os produtos, obter cadastros. Então, ao longo do tempo, você vai tomando vários cadastros de pessoas com endereço de e-mail. Para ações de mala direta eletrônica, o comprimento chamado e-mail marketing. Então, a mala direta eletrônica é o envio de uma mensagem por e-mail a clientes habituais ou potenciais. Possui custo baixo, pois não há impressão em porcentagem de aumento dos benefícios. É um custo baixíssimo, dependendo o porte da empresa, representa o volume desse envio de mala direta eletrônica. Você dispõe de serviços que realizam isso de forma gratuitamente. É um banco de dados cadastrados com e-mails e você envia de forma automática. Alguns detalhes que devem ser dados atenção para a elaboração do seu e-mail, marcar título de impacto. Então, o título corresponde aos envelopes da mala direta tradicional. Quanto mais atraente pelo título de e-mail, maiores são as chances do receptor abrir esse e-mail. É necessário você ficar atento, é um e-mail que o cliente não solicitou. É necessário você ficar atento a um e-mail que o cliente não solicitou, mas que está recebendo. Normalmente, sem palavras muito comuns, como promoção, preço, se você for pesquisar na internet, pode causar a lista de palavras, muitas vezes utilizando essas palavras ou até mesmo no corpo do e-mail. Seu e-mail será caracterizado pelo servidor do cliente, ou seja, ele vai diretamente para o lixo eletrônico. Então, há uma série de cuidados para você desenvolver o seu e-mail e simplesmente para não ser caracterizado como spam. É possível montar um e-mail marketing. A estrutura de e-mail marketing e o próprio sistema vai avaliando o risco dos servidores, caracterizem aquilo como spam. ou não em relação à mensagem, à identificação do usuário no texto. O objetivo de diminuir a percepção do tempo e ele está gastando internet com propagandas, mensagens sintéticas e os e-mails são lidos rapidamente. A página 38, mais algumas informações sobre aquisição de endereços de e-mail. Então, como citamos, é algo que você deve se alimentar muitas vezes direitinho no site da empresa, para obter endereço de e-mail de visitantes. Enfim, várias oportunidades de você obter. Outra forma de comunicação no meio virtual são os banners em espaços comerciais encontrados em um site. Geralmente apresentam imagens animadas e o nome da empresa. Ao serem clicados, remetem no site do anunciante. O banner tem que ser algo muito chamativo devido à grande quantidade. Hoje, todos os sites que você acessar na internet, cada parte de uma grande quantidade de banner de empresas patrocinadoras. A comunicações de banner é um pouco mais complicado. Então, resumindo, deve ser algo muito criativo. O texto deve despertar atenção, a curiosidade do internauta, a mensagem com ofertas, prêmios, concursos, serviços online de forma gratuita. Apenas para que abra a mente, a pessoa vai ter que receber isso. A respeito de coisas, cores utilizadas, devem contratar com a página do site, onde o banner está hospedado a fim de chamar atenção. Geralmente, um site é azul e você colocar aquela informação importante nele também na cor azul, ele não chama atenção. Mas agora, se você colocar aquela informação em amarelo, vermelho, por exemplo, vai chamar a atenção do internauta. E quando citamos a criatividade internet, deve ser sempre surpreendidos novamente. Na página 39, algumas informações a respeito dos meios. Ao escolher um site para inserir um banner, é interessante que haja relação entre as empresas envolvidas. Por exemplo, o banner de uma escola de informática terá mais possibilidade de retorno se for inserido em um site educacional ou de equipamento de informática do que um site de produtos de beleza. Então, através dos tipos de site, você consegue definir os tipos de sites onde seus clientes potenciais mais existem. Alguns tipos de banners que você pode encontrar. Tem um banner de estático, que é normal, fixo e uma faixa animada colocada em uma página de internet e vai para o site da empresa. Temos o banner flutuante, conforme você vai movendo a página e vai acompanhando essa informação. Muitas vezes, logo no abrir, a página aparece logo e ele aparece bem ao meio da tela. E o banner flutuante também acompanha. Outro banner é o pop-up. É quando você abre o site e abre outra janela com links para outras páginas. Ele não é politicamente correta. Somente por causa disso, os navegadores utilizam uma forma de bloquear essas. O banner flash, que pode estar fixo. E ele tem animação, vários slides. Realmente nele, aonde é possível você criar uma mensagem mais maior. Ou muitas vezes uma mensagem com vários links. Um exemplo. Aparece um banner em flash, em um site, e ele está programado para aparecer 5 tipos de produtos. Conforme você for ficar no momento que estiver passando aquele produto que você vai no site daquela empresa, naquele produto específico. É um outro modelo muito comum que vence utilizando cuidados na manutenção e na utilização do marketing digital nas empresas. E é necessário avaliar periodicamente dos recursos mais requisitados. Atualização constante das informações se está dando certo. E quais as ferramentas, as formas e quais os sites que estão dando mais retorno para o meu anúncio. Os serviços online só devem ser oferecidos por uma empresa caso ela tenha condições comprovadas para executar. Então, se ela não promete aquilo que cumprir, o consumidor simplesmente abriu uma outra página da internet e sites específicos onde faz reclamação. E essa reclamação é registrada em nome da empresa e fica disponível para todos os clientes potenciais. Como consultar o histórico da empresa em termos de reclamações? Ver a ficha daqueles consumidores? É o que deve ser levado em conta. Muitas empresas hoje já mudaram muito sua postura de como agir. Um certo tempo atrás, mas em relação a um ponto físico e a internet que são cuidados a mais. Pode dizer que deve ter, além disso, internauta usuário fiel do seu site, exceção de banner de empresa em sites relacionados, segmento de mercado, não adianta você ler as mensagens que não estão relacionados. Além disso, responder rapidamente às solicitações de clientes feito por e-mail. Agora a gente vai ver na página 40 algo muito importante que serve todas as informações sobre esses veículos que obteve saber qual é o seu realmente seu público-alvo. Quais são seus clientes potenciais? Quais são as cidades que o seu consumidor necessita? Enfim, através de pesquisa de mercado, você tem todas as informações e você vai partir para o planejamento de marketing. É o que a gente vai utilizar com marketing e vai ajudar a empresa a obter o retorno que necessita. Então, através do planejamento de uma empresa, deve definir os objetivos, analisar-se a estrutura, orçamento a ser investido em cada setor e define-se quais os objetivos, as estratégias a serem realizados. Então, o objetivo de um planejamento de marketing é analisar a situação atual da empresa do mercado. São necessário analisar a situação da empresa. Hoje, ela tem um potencial de crescimento alto. No entanto, existem algumas lacunas que estão impedindo a empresa de chegar até o consumidor. É os veículos de comunicação. Talvez não são tão assertivo determinar pessoas responsáveis pela execução de cada um desses processos e identificar problemas que possam aparecer em relação à estrutura da empresa. Por exemplo, não adianta a gente desenvolver uma grande estratégia de marketing para a captação de novos clientes se a empresa não tem capacidade, de forma estruturada, para atender esse grande número de clientes. Identificar problemas que possam aparecer com o mercado consumidor, as estratégias de divulgação, que o valor que tem o público específico e qual estratégia que seria melhor utilizar. E, por fim, sempre avaliar as metas alcançadas entre o final do planejamento de marketing e ter sido colocado em prática. Nas ações de marketing, é necessário para se avaliar se você está tendo retorno ou não daquilo que você estabeleceu. Vocês são seus clientes que vieram até você. Vieram, mas por veículo de comunicação, seja pela televisão ou pela internet. Então, a gente vai verificar, a partir de agora, as etapas estabelece para um bom plano de marketing. Ainda na página 40, então, a primeira etapa é definir objetivos para sua empresa. É necessário elaborar um planejamento lógico e realista, considerando fatores externos e internos da empresa. Na página 41, para a segunda etapa, é a pesquisa de mercado. É importante definir o mercado a ser conquistado, suas necessidades e o produto. E como sabemos? Através da pesquisa, podemos identificar a dimensão do mercado empresa, em que a empresa atua. Se é novo, se está saturado, se há concorrência. Identificar qual é o estado que se encontra muitas vezes dependendo do ciclo do produto que você tem. Os meios de comunicações mais usados para veicular a propaganda. Quais se adequariam para o meu tipo de consumidora? Definir quais são os clientes potenciais através de uma pesquisa e, na mesma pesquisa, quais são os veículos de comunicação que mais utiliza, jornal, ou é ouvir rádio, televisão, se tem acesso à internet. Então, tudo isso vai me ajudar a buscar os melhores meios de comunicação para me comunicar com esse tipo de consumidor. Quais são os meus clientes potenciais? Eu posso descobrir através da pesquisa. Além disso, saber se usando costumes, valores, motivação, e isso vai ajudar a desenvolver a minha estratégia de marketing. E a linguagem do produto no mercado, a qual o mercado será dirigido o produto, quais os produtos necessários para atender esse determinado mercado. São todas as informações que eu consigo obter realizando uma pesquisa de mercado. Posteriormente, a terceira etapa. Na terceira, é saber quais os métodos para atingir os objetivos traçados. Se é necessário levantar e avaliar, quais estratégias para mais aprimorados para o desenvolvimento e a obtenção de resultados positivos. Ou seja, a estratégia é oferecer um desconto de 20% nos produtos e utilizar mecanismos de divulgação para que as informações cheguem em todos os consumidores da região X. E essa comunicação vai chegar através do jornal impresso, patrocínios na internet, também de mala direta para clientes potenciais. Enfim, essas são as estratégias que eu irei adotar. Então, na etapa número 4, justamente é feito a análise de quais os métodos que são utilizados e, por fim, de elaborar os orçamentos. Qual jornal utilizar para veicular e, para comunicação, qual tipo de anúncio que eu vou realizar de acordo abrir a mente com os recursos que eu tenho disponível, avaliar o custo de cada fase do plano, a disponibilidade da empresa quanto ao valor necessário. A relação custo-benefício com o marketing, obviamente, muitas vezes é necessário você arriscar em alguns veículos. Caso você não tenha arriscado, mas ao longo do tempo, você vai conseguir saber quais são os veículos de comunicação que proporcionam maior retorno aos seus anúncios e que conseguem trazer mais tempo dentro dessa empresa, analisando justamente o fator custo. E por fim, a última etapa, que é a confecção do plano de marketing. Então, as etapas do plano de marketing devem ser documentadas a fim de que sejam acompanhadas progressivamente suas aplicações e os resultados obtidos. Um plano é a coordenação racional das ideias e especulações empresariais. É preciso estar organizado e orientado com informações que possibilitam mudanças rápidas se forem necessárias. Não há um método único para planejar estratégias de marketing de uma organização. Cada empresa deve elaborar um plano de acordo com suas necessidades, porque toda empresa tem as suas particularidades diferentes. Não adianta você ter uma margem por produto vendido não tão alta se você não tem um faturamento alto. Talvez seja inviável você anunciar na grande mídia, ou seja, na televisão. Talvez, se for a televisão local, seja possível. Mas você viu isso lá, em uma rede nacional. Seria inviável. Então, a importância do plano de marketing está na avaliação das possibilidades da empresa em relação ao produto, na possibilidade de analisar o perfil do consumidor, na criação de um cronograma para a realização de todo o processo, se confeccionar todo o processo. Na página 43, abordamos mais um assunto muito importante, que é o marketing de relacionamento. Inicialmente, para que você compreenda, ele está relacionado a todos os tipos de relações que a empresa pode estabelecer com todos os públicos. É o tratamento público geral, relacionado aos seus fornecedores em todos os públicos. Então, esse marketing de relacionamento, uma vez ele era praticado visando estabelecer de forma permanente de contato entre a empresa e seus clientes, com o objetivo de facilitar novos relacionamentos comerciais. Hoje, o marketing de relacionamento é visto como algo mais amplo, objetivo e continua a mesma forma de atuação. Ampliou-se pela simples compreensão de como as relações que estabelecem uma sociedade. Então, a relação não é somente com o consumidor, a relação é com vários públicos. Os empregados da empresa são os fornecedores, são os intermediários. Enfim, na página 44, podemos ver todos os perfis com os quais as empresas podem se relacionar. Então, nós temos os clientes direto na empresa. Eles podem ser subdivididos em clientes já existentes e clientes novos, pois exigem abordagens diferentes. A empresa desistiu mesmo. É justamente essa definição, ou seja, onde uma empresa envolve serviços para atender outra. O marketing é feito nas recuperações de cliente satisfeito. Também uma forma de marketing de relacionamento é a criação de ouvidoria e conselho de clientes, ou seja, ouvir suas sugestões e suas críticas em relação aos empregados. Pode ser feito, os empregados devem ser os primeiros a fazer comentários favoráveis em sua rede de influência. Então, eles são muitas vezes forte canal de comunicação. Eles devem ajudar as empresas a desenvolver e a divulgar os seus produtos. Muitas empresas focam muito na ciência, acabam deixando o próprio colaborador da empresa e não compreendem como esse colaborador seria importante na divulgação de seus produtos ou serviços. Todos os fornecedores da empresa são uma poderosa fonte de referência e influência dentro do mercado recrutamento. E processo de recrutamento, você sempre passa uma boa impressão. Na página 45 temos ainda a forma política. Você tem um bom marketing de relacionamento com o governo, legisladores e juízes, entidades reguladoras, ou seja, os três poderes. Isso é muito importante, porque muitas vezes com esses poderes, na venda de produtos ou serviços, através de situações. Então, eles podem ser sim também consumidores do seu produto ou serviço. Financeiras, entidades financeiras, acionistas, planetárias, ter um bom marketing de relacionamento com atividades financeiras, bancos, porque muitas vezes o você vai ter necessidade de recursos financeiros para alguns planejamentos que a sua empresa busca estabelecer, mesmo que você possa aplicar e obter rendimentos sobre os resultados que a sua empresa gera. Nós temos na página 46 em diante algo muito interessante e é o nosso último assunto dentro dessa rádio web, que é Vendedor Ideal. Temos aqui várias informações que vão complementar e finalizar a nossa compreensão dentro desse curso, para que você consiga compreender e maximizar e colocar várias coisas que já citamos. Também vendedor ideal. Uma empresa precisa dar lucro para isso, precisa vender, manter uma equipe de vendas motivadas e com bons resultados. E um desafio para o pequeno empresário, isso quando não é ele próprio que atende clientes e vendas. Não existe perfil de vendedor ideal, pois isso muda de uma empresa para outra. Cada uma tem uma cultura e o perfil mais adequado a ela. Talvez um tipo de vendedor excelente, uma empresa, possa não ser um vendedor excelente naquela outra organização, apesar de não existir no perfil ideal características inerentes aos vendedores de sucesso. Três características presentes em todos os vendedores bem-sucedidos. É preciso, portanto, estar atento, assim o empreendedor que está em busca de um bom vendedor pode ficar atento e conseguir compreender que realmente é ou não um bom vendedor. Então, quais são essas três características que todos os bons vendedores têm? Primeiramente, otimismo. Bons vendedores são otimistas por natureza, trabalham com pensamento positivo, enxergam o dia como uma possibilidade de fazer melhor no seu trabalho, todos os dias. Para eles, são diferentes, são desafiadores e motivadores. Todos os dias, eles querem buscar algo diferente, os resultados melhores. Outro fator muito importante, obviamente, é a competência. Não há mais espaço para profissionais não preparados. O profissional de vendas precisa saber tudo sobre o produto ou serviço que oferece. É importante investir, ler e estudar muito sobre vendas. Nós passamos aqui nesse curso, na rádio, muita coisa ainda que você irá ver nas próximas etapas. Mas várias ferramentas você já pode compreender, já pode entender o funcionamento. Outro fator muito importante que esses vendedores têm, criatividade. Empresas querem pessoas que criem soluções. Para isso, é preciso ser criativo e buscar sempre uma saída para os problemas. Questões culturais e gerenciais dificultam o fomento da criatividade entre vendedores. Então, a criatividade é algo que está relacionada muitas vezes também à empresa. Ela tem que proporcionar ao vendedor ele ser criativo. Nós sabemos que muitas vezes as empresas não permitem e não aguçam a criatividade dos vendedores. Incentivar essas três qualidades em um profissional sempre tem uma solução e demitir não deve ser a primeira opção. Treine, motive. Se não funcionar, aí sim, troque de vendedor. Então, aqui é uma situação é direcionada para empreendedores, para pessoas que gerenciam o vendedor. Erros cruciais. A desonestidade é utilizada contra como único argumento. Então, se você tem esse tipo de vendedor, ou muitas vezes se você tem sorte de dar esse curso para você que é um vendedor. Então, nós sabemos primeiramente, erro é a desonestidade. É algo inadmissível. A perca de um cliente implica e você não vender para ele, não vender para pessoas do seu currículo de amizade. Então, muitas vezes é melhor você não vender do que cometer isso e utilizar o desconto como único argumento. Deixa de dar valor ao produto. Como você pode ver abaixo nos dois últimos parágrafos, você mentir para o cliente perde a credibilidade, o que não se recupera. É melhor perder uma venda, pois isso você ainda pode recuperar. E quanto aos descontos, é necessário ter cautela, deve ser utilizado com planejamento. O cliente não pode ter a impressão de que seu produto não tem diferenciais em relação à conta. Então, se você se depara com objeções em relação ao preço antes de oferecer um desconto, primeiramente o motivo que justifique o que esse produto é mais caro do que o produto do concorrente. Quais são os diferenciais que seu concorrente não tem? Posteriormente, a partir da página 47, vemos os 10 passos que são fundamentais para ser um bom vendedor. Se for necessário, anote eles, fixe em algum local e deixe sempre visível para que você continuamente verifique as informações e se autoanálise se você está seguindo o caminho certo. Primeiramente, transmita entusiasmo naquilo que você fala Isso você consegue fazer de forma natural, se você acredita no produto, no serviço que você vende. Se você não acredita naquele produto, naquele serviço, dificilmente você conseguirá alcançar seus objetivos. E é melhor você procurar um outro produto. E a outra, invista em sua aparência. Está sempre limpo e perfumado e bem vestido. É fator importante e decisivo. Acredite no produto que você vê e tem. Venda benefícios e não características do produto. Quais problemas do comprador? Aquele produto ou serviço irá resolver? E aceitamos também a venda, benefícios e não características de solução para aquela cidade que o cliente está buscando. Pense grande e ofereça alto. Muitas vezes, o pequeno empresário passa por dificuldades financeiras e tem dificuldades em chegar ao verdadeiro potencial do mercado em que está oferecendo o seu produto. Então, vendedor também é a mesma coisa. É necessário sonhar. E talvez você pode imaginar que são impossíveis, mas utilizando vários fatores técnicos, você vai conseguir desenvolver ao longo do tempo todos os objetivos podem ser alcançados. Ou seja, você está melhorando, a cada dia crescendo, a cada dia como profissional, a cada dia você e as formas novas, ferramentas, prospectar novos clientes. Em todas as ações e atribuições que o vendedor não basta apenas vender, prospectar. Também faça investimento do seu preparo. Leia bons livros sobre vendas, treinamento. Como esse, você está buscando esse treinamento. Realizando esse treinamento, você já está no caminho certo. Está buscando se qualificar. E é necessário de tempos em tempos. Eles há sempre novos treinamentos para que você consiga se aprimorar e reciclar muitas informações que talvez você acaba se perdendo ao longo do tempo e realizando treinamentos constantes. Você sempre consegue manter as informações de forma ativa e trazendo elas para o seu dia a dia. Simplifique, faça economizar tempo. O que isso quer dizer? Você sabendo a real necessidade de seu cliente, você sabe o que ele deseja. Então, ele irá até você demonstrar interesse em algum produto e conhecendo o perfil do mesmo. Você já sabe qual é a verdadeira necessidade. Um bom vendedor descobre a necessidade do consumidor antes mesmo do próprio consumidor. Simplificar, economizar tempo do consumidor é algo muito importante. Diferencie-se do seu concorrente. Em algum aspecto, você irá criar diferenciais e valores, como já citamos. Várias vezes é o ponto crucial em venda, principalmente quando a gente se depara com as objeções ligadas a preço. Trabalhe duro, se esforce. Então, é aquela regra geral. Você tem que prospectar o número de pessoas. Você tem que atender o número de pessoas para obter os resultados. Se você ficar apenas atrás do balcão ou não visitar seus clientes, sendo vendedor interno ou externo, você não conseguirá obter resultados, por mais que você receba vários nãos. E para dar um exemplo, precisamos, a cada não que aquele vendedor recebe, ele deve ficar mais contente, pois ele sabia que estava mais perto de um sim. Acreditar em si mesmo. Você não conseguiu? Não deu certo? Não concretizou aquela venda? Não desanime, tudo isso foi favorável e de cada problema que você encontrou. Talvez você não conseguiu fechar aquela venda por não obter informações de algum produto, para não saber essa informação, e isso deixou o cliente inseguro. Novamente, ir em busca daquela informação. Então, acreditar em si mesmo, e você foi feito para você. Dessa forma, concluímos então a Rádio Web número 2 do curso de Marketing e Vendas. Espero que você tenha conseguido aproveitar as informações e absorver as informações que nós passamos a você e que elas possam ser úteis a você. Espero que você tenha gostado dessa Rádio Web e desejamos bons estudos nas próximas etapas. Até mais!